Todo mundo tem um sonho, irmão, qual é o seu? Diz aí. O meu tá escrito em cada linha que você ouvir. Meus pais tinham planos, apostas do que eu seria, mas aposto que nem imaginavam que eu me tornaria mestre de cerimônia da leste. Tô aqui, pra quem não me conhece, K2K, o MC. Mas já senti a dor de não ter algo que espero, mas persevero, confiante em conquistar tudo o que quero. Quero realizar objetivos naturais, mas juro que todo dia paro e penso: será que eu sou capaz? Será que isso me traz paz? E eu me conforto sempre ouvindo um bom Racionais, até que decidi querer fazer isso da minha vida. E lembro até hoje quando eu rimei na minha primeira batida. Coloquei na minha cabeça que ninguém ia me mudar. Eu já agradeço o caminho que o rap me fez trilhar. Porque esse é o tempo de mudanças. Tempo que corre, voa, flutua, mas que a esperança contra a ganância de todos que querem dinheiro. Eu quero mais do que isso ser ouvido no Brasil inteiro. Porque esse é o tempo de mudanças. Ha, pode apostar que esse jogo vai mudar. Cansei de ser tanto manipulado. Então vem o que Deus tem pra mim, porque este é o meu legado. Lembro quando eu falei que ia ter sucesso. Reconhecido rapper talentoso de grande progresso. Todos irão da minha cara como se fosse piada. Ainda não tenho isso, mas tô seguindo na caminhada. O pensamento firme com a mente lá no céu. O tempo passa, eu tô tentando me expor no papel. Lutando ao máximo pra que vingue alguma coisa. Ao mesmo tempo pedindo mais força pra seguir nessa resposta. Milhares não me apoiam, me ajuda a seguir isso. Dizem que o caminho da música é muito difícil. Disseram que pra ser alguém tinha que ter faculdade. Mas eu não vou desistir disso sem maldade. Então peço desculpas, mãe e pai, por não estudar. Mas tô fazendo o que gosto, sei que vão se orgulhar. Tempo ruim é passageiro, tem muito pra melhorar. Mas tô focado na vitória e sei que eu vou alcançar. Se liga, tio, porque esse é o tempo de mudanças. Tempo que corre, voa, flutua, mas que a esperança contra a ganância de todos que querem dinheiro. Eu quero mais do que isso ser ouvido no Brasil inteiro. Porque esse é o tempo de mudanças. Ha, pode apostar que esse jogo vai mudar. Cansei de ser tanto manipulado. Então vem o que Deus tem pra mim, porque este é o meu legado. Quando era criança eu queria muito ser famoso, pra deixar o meu pai orgulhoso de ter um filho zica que vive na mídia. Um jogador de futebol de algum clube paulista, mas não deu certo, pois pra isso eu nunca tive o dom. A minha praia mesmo sempre foi fazer um som, alguns desenhos ou qualquer coisa ligada à arte, mas nunca tive muito apoio nessas partes. Ó, a minha vida é mais ou menos assim. Na mente eu tenho um sonho, mas no bolso me falta o din-din. Meu pai me disse pra esquecer e arrumar um trampo, mas eu não vou desistir disso por enquanto. Não, sou muito jovem, ainda não tentei de tudo. Me falta só oportunidade pra eu ganhar o mundo. Talento, sem dúvida, pra isso eu tenho. E agora só vai depender do meu empenho. Aí é tempo de mudanças, mano. K2K tape. Pesado, hein?